cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Se me perguntas porque é tão difícil, porque é que tem de custar? Para tudo que se sonha tanto que lutar. Se me perguntas a mim, respondo-te assim. Se queres saber, eu não sei nada, mas o que te posso dizer é que parece que cada segunda é hora de aprender. Na incerteza ponho-me a pensar e não sei o que é crescer. Não é deixar passar os anos nem envelhecer. Se me perguntas a mim, respondo-te assim. Se queres saber, eu não sei nada, mas o que te posso dizer é que parece que cada segunda é hora de aprender. Acontece a toda a gente. Quando escolhemos caminhos, precisamos de ser salvos. Não nascemos para ser sozinhos. Se me perguntas a mim, acho que é mesmo assim. Sonha tanto que lutar. Se me perguntas a mim, respondo-te assim. Queres saber, eu não sei nada, mas o que te posso dizer é que parece que cada segunda é hora de aprender. Se queres saber, eu não sei nada, mas o que te posso dizer é que parece que cada segunda é hora de aprender. Ora, então bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. No propósito, aquele que apanha a transição do mês de setembro para outubro, um outubro que agora se revela uma vez mais quentinho, mas sendo certo que a música nos traz, toda ela é possível ouvir, quer no verão, quer no inverno, quer no outono, é para ver o quanto eu gosto deste disco. E reporto-me aqui alguém que já não é uma estreia, já falou connosco mais do que uma vez, sendo que este é o seu segundo álbum. E estamos a falar com o Rogério Charrás, muito provavelmente ali para a zona de Sintra, porque é por onde ele vai deambulando, digamos assim. E lembram-se, provavelmente, quando falamos aqui com o Real Companhia, com o Fernando Pereira, que nos dizia quantas vezes o Rogério Charrás, que é o nosso convidado de hoje, por lá ia cantando e alegrando realmente as pessoas que ia estando. E era, aliás, ao que eu percebi, já não é um cliente, já é um habitué daquela sala, precisamente de São Pedro de Sintra. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Rogério. É sempre um prazer falar consigo, já sabe que assim é, não é com galanteio que lhe estou a dizer isto, porque é de facto um prazer falar consigo, até pela disponibilidade que tem sempre para a Rádio Boa Nova. E é claro, ficámos muito satisfeitos de saber que esta semana tem para venda então o seu segundo disco. É verdade, Pedro. Uma boa tarde, um grande abraço para o Pedro e para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O prazer, de facto, é todo meu voltar a falar convosco e principalmente pelo motivo que é, porque naturalmente a saída de um disco é algo sempre que me deixa muito contente, muito alegre. É um processo naturalmente que dá muito trabalho, que leva muito tempo, e portanto quando nós chegamos, neste caso ao fim do ano de trabalho, quando chegamos a esta altura de poder apresentá-lo às pessoas, de mostrar aquilo que andámos a fazer e de falar um pouco sobre isto, naturalmente que é um motivo de enorme felicidade. Eu quero ser o teu impossível desejo, eterno, improvável ciúme secreto. Ser todas as mãos que te anseiam o corpo, todos os fôlegos que sonham cobrir-te. De todos os encantos tórridos da imaginação, hoje anseio ser os truques da ilusão. Ser a fantasia que se funde com a pele, gravar-te na carne este prazer cruel. Anseio ser cada gota de vergonha, cada saia levantada e cada gesto. Anseio ser cada gota de vergonha, cada saia levantada e cada gesto, propositado ou não. Propositado ou não. Eu quero ser o teu impossível desejo, eterno, improvável ciúme secreto. Ser todas as mãos que te anseiam o corpo, todos os fôlegos que sonham cobrir-te. De todos os recantos tórridos da imaginação, hoje anseio ser os truques da ilusão. Ser a fantasia que se funde com a pele, gravar-te na carne este prazer cruel. Anseio ser cada gota de vergonha, cada saia levantada e cada gesto. Anseio ser cada gota de vergonha, cada saia levantada e cada gesto. Anseio ser cada gota de vergonha, cada saia levantada, cada gesto, propositado ou não. Propositado ou não. Antes de mais, porquê espelho? Eu, enfim, ganhei um pouco o gosto a títulos só com uma palavra e no fundo que fossem simbólicos. O primeiro disco chamava-se A Chave, de facto era ali um pouco simbólico no sentido que era a chave que nos abria as portas e que nos introduzia de alguma forma no universo da música portuguesa. E este espelho escolhi porque de facto quando eu olho de frente para este disco revejo-me naquilo que lá está, na imagem sonora que nele é produzida, tem de facto tudo a ver comigo. Há uma grande verdade verdade neste disco, no sentido em que esta música que eu estou a fazer é a música de que eu gosto, é a música que me apetece fazer. Há ali muito pouco de calculismo, de estratégia de marketing ou de outra coisa qualquer. Isto são as canções que eu gosto de fazer, as palavras, algumas que eu escrevo, outras que vou buscar de amigos com as quais muito me identifico, os arranjos dos músicos que nele tocam, os convidados, enfim, tudo aqui tem de facto um cunho muito pessoal e algo que depois, quando eu vou ouvir o resultado final, me cria uma grande identidade, uma grande identificação com aquilo que lá está. Portanto, eu achei que de facto isto é o meu espelho e espero também que as pessoas também se revejam nestas emoções que a gente vai transmitindo. Sendo certo que mora numa das zonas, eu disse invejo, tenho que lhe dizer isto, eu gosto muito da zona de Sintra. Eu também. Ainda que, meia culpa, digo que a zona aqui de Rio Alva é de algum modo semelhante e também uma zona bonita, mas aí sou suspeito porque cá nasci, não é? Exato. E curiosamente, há pouco falava precisamente do Fernando Pereira, aí temos um homem que está aí por Sintra e que tem origem especialmente aqui na zona do Rio Alva. Exatamente. Eu ia dizer, até que ponto a mística da Serra de Sintra tem a ver com o seu trabalho? Ah, eu acho que tem, muito. De facto, eu nasci em Lisboa, porque na altura, quando eu nasci ainda não havia hospitais em Sintra, mas vim para aqui com meia dúzia de dias de vida e, portanto, e todos os 36 anos que tenho foram passados a morar em Sintra, a olhar para a serra todos os dias, enfim, a lidar com este microclima que é sempre muito especial, porque nós fazemos 5 ou 6 quilómetros e vamos até ali até Cascais e estão sempre mais 5 ou 6 graus do que em Sintra, portanto há sempre aqui ou em Lisboa a mesma coisa. Portanto, há aqui uma... E depois toda a envolvência que aqui existe das serras, enfim, da paisagem, do verde. É óbvio que isso reflete-se na música que eu faço. A Taverna dos Trovadores também. Aliás, a canção que nós temos estado a promover agora, por altura do lançamento do disco Porto de Abrigo, foi feita precisamente a pensar na taverna, que tem sido meu porto de abrigo nos últimos 15, 16 anos. De facto, como o Pedro dizia, eu mais do que um cliente, ou neste momento, mais do que um músico, eu sou faço quase parte da mobília da Taverna dos Trovadores. É um sítio com o qual eu me identifico muito, onde passo todos os meses, vou lá tocar uma ou duas vezes, só para sentir de facto aquele ambiente que é absolutamente fantástico, a forma como as pessoas param para nos ouvir, reagem às nossas canções. É um sítio com um ambiente muito, muito especial. E portanto, claro que isso tudo isso depois a gente transporta isso para a composição, para as canções. E tal como eu lhe dizia na resposta anterior, de facto este disco tem muito a ver com aquilo que é a minha vivência, com os meus afectos, com as coisas que eu gosto, com outras que eu gosto menos e que também eu denuncio, mas portanto sem dúvida alguma que a Serra de Sintra está também muito presente nesta, e por isso também fiz questão da apresentação oficial, entre aspas, do disco ser feita no Centro Cultural Logo a Cadaval, que é a sala mais emblemática aqui de Sintra. Isso vai acontecer em 20 de outubro, mas podemos dizer já em antecipação que bem mais perto de nós, e estamos a referir-nos a Cantanhedo, e quem estiver a ouvir o programa pela primeira vez, será nesta quinta-feira, podemos dizer que a 3 de outubro, portanto, vai estar, pelos 21h30, no Auditório São Pedro, portanto, em Cantanhedo, quem nos ouvir já no sábado já passou. Enfim, há pouco diz que a apresentação oficial é aquela do Olga Cadaval. Este, de algum modo, foi algo que apareceu na agenda e, muito bem, vamos então apresentar este espelho. Não, sim, eu digo que o Olga Cadaval, enfim, nós estamos a apresentar como oficial precisamente porque é a minha casa, porque é o jogar em casa onde vão estar, naturalmente, eu diria que 80% ou 90% da plateia serão amigos, pessoas que me conhecem, clientes da taverna, enfim, muita gente. Mas o disco, de facto, será apresentado em 5 ou 6 cidades e a primeira apresentação, efetivamente, o primeiro espaço onde nós vamos tocar, se não todas, grande parte das canções deste disco, porque também vamos querer tocar algumas da chave, será, de facto, na próxima sexta-feira, em Cantanhedo, aí nas redondezas, e portanto será, digamos, que a primeira apresentação ao vivo do disco Espelho. Mas podemos já anunciar, até para quem nos esteja a estar a ouvir, porque temos a vantagem também de estar online, portanto há outras datas para interessar as pessoas. Desde logo, um dia 1 de novembro vai estar no Casino da Figueira. Exatamente. 22 de novembro em Coimbra, pois mais perto iremos divulgar, naturalmente, do Conservatório de Música de Coimbra. E já 27 de novembro irá estar em Évora, no magnífico também Teatro Garcia de Rezende. Exato. Temos esta felicidade depois também de serem salas todas muito bonitas e, sim, sim, muito emblemáticas. O Casino é uma sala lindíssima, o Casino da Figueira. O Teatro Garcia Rezende é um espanto também. E aproveito para dizer também, se houver por aí promotores a ouvir, que nós estamos ainda abertos a convites. Estas cinco para já estão agendadas, mas se vierem a surgir noutros pontos do país, nós de facto temos... Eu tenho esta ambição e este desejo de correr o país de norte a sul com este disco. Entre nós, professor, não o quero ocultar, por favor. Você diz o que eu sinto, se o negar eu minto, não há que duvidar, é amor platónico, sim. Pois então, nem sequer alimento a ilusão de vir a estar consigo. Eu nem sei se consigo materializar este amor. Há muito em si, eu confesso, que fascina e me deixa perplexo. Esse dom de falar, escrever, explicar, e é afinal o amor. Jogo dos espelhos, sonhos vermelhos salpitam, papoilas a vibrar. Ventre materno, amor eterno, um doce verde no olhar. Submarino amarelo, blues no rabelo, prenúncio de aviões a levantar. Herdeiro errante, amor distante, nó na garganta a apertar. Há tanto entre nós, professor, que é difícil explicar com rigor. O fascínio mulher, o prazer de comer, e esta forma tão livre de amar. Se algum dia nos cruzarmos, professor, sou capaz de lhe pedir o favor de ouvir esta canção e explicar-me a razão deste tão declarado amor. Jogo dos espelhos, sonhos vermelhos saltitam, papoilas a vibrar. Ventre materno, amor eterno, um doce verde no olhar. Submarino amarelo, blues no rabelo, prenúncio de aviões a levantar. Herdeiro errante, amor distante, nó na garganta a espelhos, sonhos vermelhos saltitam, papoilas a vibrar. Ventre materno, amor eterno, um doce verde no olhar. Submarino amarelo, blues no rabelo, pronúncio de aviões a levantar. verdadeiro errante, amor distante, não na garganta apertar. Disso gosto. Espelhos interiores e saída é mais à esquerda. Você dizia, Deus gosto, virgem das vivemos no mundo, isto realmente se estressar, nós somos bons para a chave foi ali que foi vivendo, e quando digo que foi vivendo, assim, foram sendo mostrados alguns por via de séries de televisão, telenovelas, uhum. Assim, que de algum modo têm um defeito, que é muitas vezes ouve-se, até se vem a trautear a música, mas não se sabe quem é o autor. Esse, de algum modo tenho um espírito crítico para com isto, porque acho que quem usa os vossos temas, e convém dizer, usa-o gratuitamente. Enfim, há aqui uma simbiose de interesses, claro, entre o autor e a própria produtora da TV, mas acho que devia dar mais ênfase de quem é o tema, acho eu. Mas pronto, curiosamente, tinha um exemplo muito feliz de um programa de TV, creio que na SIC, que é um programa de entrevistas, que vai tendo músicas de fundo e tem o cuidado, de, em rodapé, de ser sempre de quem é e o tema que é. E verdade. Acho, pronto, é um honroso exemplo. Mas dizia eu, portanto, que a chave foi de algum modo perdurando porque os temas iam saindo. O que faz quase com que não haja um espaço de interregno entre o espelho e a chave. E lembrando desde logo que o próprio espelho foi pré-anunciado com um tema que, creio eu, começámos aqui a passá-lo em março, abril, talvez. Julgo, abril, sim, exatamente. Sim, não estarei errado, que era A Febre do Passado. Quase a querer dizer, atenção, sou eu e dentro em breve tenho um novo disco. Esta estratégia, entre aspas, foi premeditada ou as coisas aconteceram assim? Bom, Pedro, tenho que confessar. Em relação à chave, as coisas de facto foram acontecendo. Nós para este disco já, obviamente, já tivemos algum... Também a chave foi o primeiro disco. Foi uma altura em que nós começámos a trabalhar e a perceber melhor. Eu já tinha trabalhado, obviamente, com o grupo Boémia, com outros discos e com a promoção, mas já há algum tempo que não editava e, portanto, e as coisas também vão mudando ao longo dos tempos. Com o disco A Chave, de facto, as coisas, houve coisas que foram acontecendo e que nos foram ajudando muito na promoção. Concordo perfeitamente com aquilo que o Pedro diz em relação aos temas das novelas. É importante, por um lado, porque são veículos que chegam a muita gente e muita gente conhece as músicas. Depois temos aqui uma dificuldade, que é de fazer a ligação entre as músicas que as pessoas conhecem e os autores, que muitas vezes as pessoas não sabem quem são. E a rádio, também tenho que o dizer, a rádio tem um papel absolutamente fundamental nisso e muito me tem ajudado, não só as rádios nacionais, como também as rádios locais. Porque, infelizmente, a televisão, hoje em dia, nós estamos muito resumidos às novelas, porque não há nenhum programa de televisão sem ser estes concursos e estas coisas que têm mais a ver com entretenimento do que com a música. Mas, enfim, não me querendo desviar da resposta à sua pergunta, de facto, foram acontecendo coisas, nomeadamente, ainda antes, muito antes do disco sair da chave, sair para o mercado, a série Pai à Força da RTP incluiu quatro temas, depois fomos acabando, depois o disco entretanto saiu, tivemos a fase de promoção, depois a partir daí as coisas já foram um pouco mais pensadas e nós depois acabámos por vir com o tema Grito Vagabundo, que estava noutra novela, e depois o ano passado tivemos também a feliz ideia de convidar o Ricardo Carriço para cantar um tema e de fazer um arranjo de um tema, e também um pouco à conta do sucesso dessa canção, que também teve numa novela, e dos espetáculos que andámos a fazer, acabámos por ter um período de 2 anos, desde a saída da chave, ou ainda antes da chave sair, em que fomos sempre tendo motivos para falar e as pessoas foram começando a ouvir o nome de Rogério Charraz aqui e ali com alguma regularidade. Para este disco nós, de facto, já fomos também fruto da experiência que fomos acumulando com o primeiro disco e fruto também do trabalho que temos vindo a desenvolver com a promotora, com a Cristina Pereira, fomos já pensando um pouco melhor as coisas, planeando um pouco melhor e depois, naturalmente, a chave tem um nome simbólico, mas ela, de facto, serviu. Foi um disco que serviu para nos abrir portas e, portanto, nós quando partimos neste momento para um novo disco já tínhamos, de facto, muitas portas abertas e da parte das rádios, das televisões, já alguma ansiedade em relação a um novo disco e, portanto, quando nós começámos a mostrar canções novas, as pessoas já não havia aquela questão da descoberta de saber quem era e o que é que canta e o que é que vem fazer. E, portanto, de facto, A Febre do Passado foi lançada em abril. É uma canção que vai sair agora também numa das novelas da RTP, numa nova temporada da novela Os Nossos Dias. E pronto, e agora vem o disco e esperamos também, já estamos a pensar em coisas para o ano, porque de facto a música também, esta parte mais prática da música é algo que está sempre por fazer, ou seja, por muito boa promoção que nós tenhamos e por muito bom que o trabalho esteja a ser feito, amanhã as pessoas já esqueceram e portanto é preciso voltar sempre a insistir e a vir com coisas novas e a comunicar. Seguiu no seu caminho dourado, escolheu a ilusão. Percebeu que era arriscado viver na escuridão do dia. Tapou os olhos para não escolher o que o destino desejava. Escondeu com folhos para não ver o que a luz denunciava. Passado. Boa Nova, um mundo de emoções. Escondida numa rocha invisível aos olhos da crueldade, meio perdida na certeza da imutável realidade. A vil rotina de não ser para não sofrer ficou tapada pela cortina do dever e do parecer. Passado. E se viveu na mentira com o futuro embargado, presa ao presente que delira com a febre. Ficou olhar para trás, não soube ser audaz à luz do dia. Esperou até que a sorte lhe indicasse o norte e o tão esperado corte nunca aconteceu. E assim viveu na mentira com o futuro embargado, mas ao presente que delira com a febre do passado. Temos de falar aqui daquilo que é a sua contribuição para o disco, desde logo porque letras e músicas passam por si. E é um disco que tem vários convidados, e vamos falar sobre eles. Mas antes de falar dos convidados, assim, quando está a criar as músicas, desde logo precisamos saber se algumas são contemporâneas da Chave, ou se apareceram mais recentemente já a contar com este espelho. Está a pensar logo no momento da criação, nas pessoas que gostaria que participassem consigo? Muitas vezes sim, eu as canções, eu tenho uma relação com as canções em que, enfim, sem querer estar aqui a criar alguma mitologia, mas as canções às vezes transmitem coisas, caminhos, mesmo, quer a nível dos arranjos, ou seja, às vezes quando eu estou a criá-las, elas sugerem-me que alguns ritmos e alguns tipos de arranjos que nem sempre têm a ver com aquilo que é a minha música, com aquilo que é a identidade da minha música. E eu esforço-me por não contrariar muito isso. Enfim, os meus discos, este quer a Chave, quer este disco, tem uma linha condutora, tem uma sonoridade, mas depois às vezes tem canções que fogem um pouco desta linha, e eu gosto disso também, dessa por vezes de ir visitar campos. Neste disco tenho um reggae, tenho uma valsa, tenho, enfim, algumas aventuras, porque eu acho que a canção, na altura que está a ser feita, me pede isso. Em relação aos convidados, também isso acontece. Não é tanto aquela questão de eu quero que aquela pessoa entre no disco e agora vou arranjar aqui uma canção para ela cantar. Uhum. É precisamente o contrário. É estar a fazê-la, estar a fazer o arranjo, estar a fazer a pré-produção e a pensar, pá, aqui encaixava de facto uma voz feminina ou uma pessoa mais ligada ao fado, aqui encaixava a pessoa X, estou perfeitamente a visualizar. É acima de tudo, eu creio que é um exercício de imaginação. Portanto, a criação e a composição é de facto um exercício de imaginação, e à medida que, ainda antes de nós fazermos as coisas, elas vão acontecendo na nossa cabeça, e os convidados têm muito a ver com isso. De facto, há canções que estão a pedir, algumas quase a gritar, um convidado, ou o convidado X, ou alguém de determinada área. As músicas são contemporâneas da Chave, ou todas elas vieram depois já a pensar no espelho? Há vários casos, Pedro. A Febre do Passado, por exemplo, é uma canção que eu tinha na gaveta muito antes da Chave. Eu de facto, eu creio que já chegámos a falar sobre isto no primeiro disco. Uhum. Durante o tempo em que eu trabalhei, durante os 12 anos em que eu trabalhei com os Boémia, as letras eram exclusivas do Rogério Oliveira, era ele que fazia todas as letras. E eu fui fazendo ao longo dos tempos algumas canções que não mostrei aos Boémia, mas que fui acumulando, né? Aquilo que nós costumamos dizer, a brincar, a gaveta, né? Fui guardando algumas canções na gaveta, que de vez em quando vou recuperar, aquelas que eu acho que têm qualidade e que sobreviveram ao longo destes anos. E a Febre do Passado é uma delas, portanto já está feita há muitos anos, eu nem sei precisar quando, nem sei concretamente, já não me lembro exatamente qual foi, se foi feito para alguma situação especial ou para alguma pessoa em especial, já nem me lembro. Houve outras que foram sendo feitas neste processo, desde depois da Chave, e houve outras que foram sendo feitas também em determinados contextos, e que eu depois lembro, por exemplo, o Campo Lavrado é uma canção que eu fiz com uma letra da Sofia Barros, que estava num livro, a letra estava num livro de poesia que ela lançou, que me convidou para tocar no lançamento, e eu achei por graça, achei piada a musicar um dos poemas, e depois aproveitei, porque a canção me parecia boa, porque eu gostava dela, mas portanto há aqui uma mistura. Eu nunca parto para um disco normalmente a zeros. Há sempre duas, três canções que já vêm de trás e que vão acompanhando. E, aliás, há canções que estão feitas e que não ficaram neste disco e que provavelmente serão lançadas no próximo. Será mais um disco só com um nome, como eu pouco disse. Não prometo, mas é provável. E agora então sim, agora os convidados. Desde logo, até para começar pelas senhoras, a Lusa Brasileira, simpaticíssima, mulher dos Couple Coffee, Luanda Cosetti, o Sensi, o rapper, o Dario Silva, vamos buscar a lusofonia deste cabo-verdiano, e o cantor Miguel Calhaz. Exato. Ora então, fala-nos então desses convidados e como é que foi chegar a eles. Falo com todo o gosto. O chegar foi de facto muito simples, porque eles têm em comum, apesar de serem todos eles muito diferentes, não só como pessoas, mas no trabalho que fazem, vêm de quatro áreas completamente distintas, não é? A Luanda é uma lusa brasileira, portanto, que ainda por cima é filha de um homem muito importante na luta contra o fascismo, quer no Brasil, quer em Portugal, e que tem um passado de facto riquíssimo, e é uma mulher que mistura nela, quer a Bossa Nova, quer o Zeca Afonso e muitas outras referências. Tivemos a oportunidade já de entrevistar, e de facto é uma pessoa. É maravilhosa. A Luanda, além de ter uma voz absolutamente magnífica, que eu adoro, e que de facto há pessoas que eu quando ouço vou marcando, no sentido de dizer, um dia eu vou convidar esta pessoa para gravar. Digamos que eu tenho aqui, digamos, uma lista de futuros convidados, de pessoas que eu gostava que viessem um dia a gravar um tema comigo. E a Luanda claramente estava nessa lista já há muito tempo, e portanto surgiu a oportunidade. A canção, eu confesso que a minha primeira ideia foi alguém mais ligado ao fado para esta canção, porque ela tinha guitarra portuguesa e tem ali alguma coisa entre o fado e o bolero, por aí. Mas depois acabei por chamar a Luanda, e foi a melhor decisão que eu tive, porque fez a canção crescer assim de uma forma inimaginável. Sempre que o amor te bater de novo, novo a porta. Solta-se a dor e tudo se conforta. É um mar que fica mais brilhante, é o passo que fica mais dançante, o futuro que nunca mais se esquece. Sempre que o amor, sempre que o amor nos acontece. Canto a magia de um novo amanhecer. Vem tons de alegria só por estar a renascer. É o tempo confuso, excitado, o céu que nos cobre por todo lado, o sorriso que em nós se agiganta. Sempre que a magia, que a magia assim se canta. Amor é em mim canção, seja de que forma for. Cantarei esta emoção só por ser assim, amor. E por isso na vida já não há hesitação, já não há hesitação. E em cada batida deste meu coração agarro a toda hora, a saudade que vem e se demora. É a plenitude da existência. Sempre que assim a vida se faz essência. Canção, seja de que forma for, cantarei esta emoção só por ser assim, amor. Amor é em mim canção, seja de que forma for, cantarei esta emoção só por ser assim, amor. Amor. Na na na na na na na na. Miguel Calhás, que é um cantautor, alguém, portanto, que de alguma maneira herda o trabalho de nomes como o Sérgio Godinho, como o Fausto, como o Zeca, além de ser um músico, e Zé Mário e por aí, e Adriano Correia de Oliveira e muitos outros, e tem uma característica pouco vulgar em Portugal, é que além de ser um excelente compositor e letrista, é também um fantástico contrabaixista, toca contrabaixo e canta de uma forma fantástica, é um músico profissional, é professor de música, portanto é um homem muito interessante que eu conheci, que, com quem eu me cruzei num festival de música que nós participámos há algum tempo, há 3 anos, e que desde essa altura mantivemos a amizade, fomos seguindo o trabalho, ele lançou também o primeiro disco dele pouco depois da Chave, e portanto fomos acompanhando a carreira do outro, e obviamente que eu também quis muito que ele participasse nesse disco, e quando trabalhei a canção que ele veio gravar, A Liberdade, achei que fazia todo o sentido. No verde dos campos te semeio e de mim nasces como um rio, nas ruas te festejo e te premeio, no vermelho dos cravos te sorriu. No amarelo do sol que nos aquece, desenho o mal me quer que não desfolho. E ao branco da lua que te esconde, atiro beijos aos teus olhos. No azul do mar em que me deito, ouço cantos de sereias sem idade. Descanso-me na rocha e já refeito, em todas as cores te conquisto liberdade. Azul do mar em que me deito, ouço cantos de sereias sem idade. Descanso-me na rocha e já refeito, em todas as cores te conquisto liberdade. Em todas as cores te conquisto liberdade. Em todas as cores te conquisto liberdade. Aí já foi um processo em que eu queria que alguém viesse, alguém do rap e do hip-hop, para fazer uma participação naquele tema, porque achei que fazia todo o sentido, e então fui procurar as pessoas nessa área e descobri o trabalho do Sensi, que não conhecia, e que fiquei estupefacto. De facto, ele é fantástico, tem um primeiro disco incrível, com convidados como a Manuela de Azevedo, o Rui Veloso, enfim, uma série de gente que é referência para nós todos, e aquilo que ele acrescentou à canção também foi de facto impressionante. Eu sou submarino irrevogável, muito inteligente, pouco recomendável. Eu sou submarino irrevogável, pouco transparente, muito maleável. Eu sou submarino irrevogável, muito inteligente, pouco recomendável. Eu sou submarino irrevogável, pouco transparente, muito maleável. Um jornalista muito independente, não havia político a quem não ferrasse o dente. Perdi o meu ferrão ao primeiro ministério, sem coerência matasse, morava no cemitério. Eu sou submarino irrevogável, muito inteligente, desculpa comendável. Eu sou submarino irrevogável, pouco transparente, muito maleável. Já fui ministro, mas bati com a porta. Acabei promovido a vice de cepa torta. Gosto de me coligar, mas não tenho preferência. É o poder que me move, não a minha consciência. Eu sou submarino irrevogável, muito inteligente, pouco recomendável. Eu sou submarino irrevogável, pouco transparente, muito maleável. Do meu partido, eu sou senhor e rei. Cá todos se governam, esta é a minha lei. Deus, pátria e família, conheço-os de cor. Trocado por miúdos, eu sou um conservador. Conservador, ditador, diplomata da mentira. Camuflado atrás do fato, semeando a intriga. Alargando o cinto para esconder essa barriga. Envenenas o país ao ritmo da tua cantiga. Já ninguém papa do teu prato. Vai abrir a casa ao pato. Cuidado, olha para trás. Este gato, o povo é raro. Vai subindo, enchendo o saco. A verdade tem um prazo. O poder fez-te fraco. Mas o país é nosso. Submarino irrevogável, muito inteligente, pouco recomendável. Yeah. Eu sou submarino irrevogável. Já chega! Pouco transparente, muito maleável. Eu sou submarino irrevogável. Não venhas nem tentes, eu já não acredito. É que eu sou submarino irrevogável. A mente vai mudar. Já chega! Mas eu sou submarino irrevogável. A voz é do povo. É que eu sou submarino irrevogável. Não venhas nem tentes, que eu já não acredito. Rogério Fizzi. E depois o Dani Silva, que fazia também todo o sentido, porque lá está aquilo que eu dizia há pouco, do facto de algumas canções me levarem para caminhos que não são, obviamente, eu não sou um cantor ou um músico cabo-verdiano e não faço por norma, não faço mornas, nem funanás, nem coisas do género, mas aquela canção estava-me a pedir, o arranjo dela estava-me a pedir que a gente pusesse um pezinho em Cabo Verde, e portanto fazia sentido ter uma voz de Cabo Verde, e o Dani Silva é um dos, enfim, dos embaixadores da música cabo-verdiana. Nada é um que homem... me buscar o melhor, não é? Se não foi, pelo menos um dos melhores foi, com certeza, e eu conheço o Dani há muitos anos, o trabalho dele há muitos anos, não o conhecia pessoalmente e tive o privilégio e o prazer de facto de o ter a gravar neste disco, que foi fantástico. Fossem as minhas mãos doces arados, sucando o chão que é esse teu cheiro, rumos destes beijos demorados, serias campo lavrado por inteiro. Fossem os meus olhos ventania, estendendo-te no solo de rajada, no sopro todo eu estremeceria, e já serias terra e eu nortada. Fosse a minha boca leve semente, crescendo de manhã no teu olhar, e já o meu sama no teu ventre seria a promessa de vida a germinar. Fossem as minhas mãos doces arados, surcando o chão que é esse teu cheiro, rumos destes beijos demorados, serias campo lavrado por inteiro. Fossem os meus olhos ventania, estendendo-te no solo de rajada, no sopro todo eu estremeceria. Já serias terra e eu nortada. Ah, fosse minha boca lavo semente, crescendo de manhã no teu olhar. Promessa de vida germinar. Ai, ai, ai, ai. Promessa de vida a germinar. Seria a promessa de vida a germinar. Seria a promessa de vida a germinar. Seria a promessa de vida a germinar. Temos aqui um disco cá fora, já há pouco dissemos que é sempre motivo de celebração, mas também já tínhamos dito várias vezes que os discos hoje em dia começam a ser cartões de visita, não é? para espetáculos e por aí diante. Ainda que sabemos que um disco está a datar, este é o Rogério Charrás no ano de 2014, segue esse facto esses concertos. Há pouco disse eu que os concertos iam viver muito deste disco, naturalmente, mas também da Chave. Tenho a percepção que há temas da Chave que já não consegue fugir deles, portanto, já dizem que este é o Rogério Charrás. Não, nem quero, Pedro, nem quero, de alguma maneira. Eu tenho, de facto, uma... um enorme carinho pelas canções do disco A Chave, que nós tocámos muito, porque nós temos tido, felizmente, nos últimos 10 anos, muitos concertos, muitos espetáculos em vários pontos do país, em diversas circunstâncias, inclusive com algumas roupagens diferentes. Já fizemos o disco todo mais elétrico e com mais poder, já fizemos coisa mais intimista, com arranjos um pouco mais acústicos, e portanto são canções que me estão intrinsecamente ligadas e que eu fico muito contente de, ao fim de 2 anos, olhar para o disco, ouvi-lo de vez em quando, e de facto continuar a gostar muito daquilo que ali está e continuar a gostar. Ainda hoje nós tivemos o ensaio de manhã para preparar o espetáculo de sexta-feira, e portanto, e quando toco aquelas canções, para mim fazem-me todo o sentido e não me passa sequer pela cabeça. Algumas, obviamente, já não vou conseguir tocá-las todas, porque os dois discos são 22 canções e torna-se um espetáculo demasiado extenso, mas alguma ou outra havemos de não tocar para já, e provavelmente lá mais para a frente depois trocá-las, mas de facto são canções que ainda me dizem muito, que eu acho que ainda tem muito caminho para andar, que eu acho que, naturalmente, apesar de todo este trabalho de promoção que nós temos vindo feito, e apesar de, naturalmente, eu reconheço isso, as coisas nos terem corrido muito bem, também tenho a consciência que ainda há muita gente em Portugal que ainda não ouviu o disco, ainda não conhece A Chave, e que provavelmente, por via deste segundo disco, irá conhecer o trabalho e há de recuperar também essas canções. Os espetáculos ao vivo vão servir também um pouco para isso. Para quem já conhece o primeiro, para poder rever ou reouvir as canções e conhecer as novas, para quem não conhece nenhum dos dois, vai conhecer pela primeira vez, e portanto nós estamos ainda também, A Chave ainda está a percorrer o seu caminho e creio que irá estar ainda durante muito tempo. Eu queria fazer uma canção em forma de estátua, bem no centro da praça do meu cantar, para que, armando o meu peito de voz, teu nome soasse nas ondas do ar. Se na história a música tivesse mais um abraço dos que ficam em nós só porque são assim. Vivam as cores de cada paisagem que se devolve em flor ao nosso jardim. toque bastasse para te ter sempre aqui. Como quem costura uma manta feita de povo, cantem-se os sons que abres no olhar de cada vez que do velho fazes novo. Que tenho um sentimento, que é sentimento de inveja, e isto, mas pronto, é mesmo um pecado. Há pouco dizia que quando houve algumas músicas, e dá a referir-se à Wanda Cosetti, que houve, e gostaria muito de trabalhar com ela. Sabe, eu neste momento, ao ouvir este seu disco Espelho, invejo, eu gostava de saber, não só cantar como sabe, também escrever como escreve. Portanto, veja, é um sentimento muito pouco nobre da minha parte, mas estou tão satisfeito de o ouvir que, efetivamente, é só a inveja que tenho de poder escrever assim. Ah, mas é uma inveja boa, Pedro. É saudável. É uma inveja saudável. Eu acredito que nem, a inveja nem sempre... Eu compreendo perfeitamente, porque obviamente eu próprio, até começar a escrever as minhas coisas, e ainda hoje, quer dizer, ainda hoje olho para o trabalho de muita gente que me antecedeu, e muitos que ainda surgem hoje, também com essa inveja boa de, eu gostava de ter feito aquela canção, eu gostava de ter feito aquela letra, gostava de ter aquela voz, enfim. Creio que há uma inveja que é boa, definitivamente. Então deve ser essa que eu tenho. Rogério, um abraço. Muito obrigado pela disponibilidade uma vez mais para com a Boa Nova. Muito obrigado. E claro, Pedro, temos a porta aberta, iremos falar mais vezes e sempre na esperança que um dia seja aqui. Aliás, tenho um convite para ir à Taverna dos Trovadores. Com o almoço pago, ou jantar pago, como diz na altura o Fernando Pereira. Ainda não se permitiu, mas gostaria muito, quando isso acontecesse, que pudesse, enfim, apertar-lhe lá os ossos, como se diz aqui na nossa terra. Pedro, fica combinado, e mesmo que não seja, e deixo-lhe aqui esta promessa, ainda por cima, à frente de todos os ouvintes, portanto, com muitas testemunhas. No dia em que lá for, eu terei todo o gosto em lá estar, e mesmo que não seja à noite em que eu lá estarei a tocar, farei questão de lá ir e de cantar duas ou três para si, com todo o gosto. Muito espero bom. Que isso aconteça, e não invalidando que espero também, muito em breve, poder passar para o Oliveira do Hospital e poder dar-lhe um abraço de viva voz, e frente a frente. Um abraço, obrigado. Um grande abraço, muito obrigado. Como um porto de abrigo, oásis em pleno deserto, como um abraço amigo, é tão bom ter-te por perto. Como quem escreve um diário ou me sussurra ao ouvido, como num gesto solidário, tão bom ter-te comigo. Eu não sei como te dizer, nem sequer como demonstrar, mas sei que nunca vou esquecer o